Sur là. O 5344 está sem balizador. Vamos informar o fiscal do Pátio 3. Obrigado. 0062, a sua identificação, autorizado chegada a mais, desço inicialmente para o nível 070. O estou altímetro no 097. Chegada a mais, inicialmente 070. Azul, batizamento. Isso para 2.000 pés, estou altímetro no 097, informe no curso localizador. 2017, reporta no curso, não nada. Táxi Gol 805, PAB de 1901, autonomia de 2,44, alternando Fortaleza. Gente, 1,01 a bordo, altímetro no 0,07, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. 17 da Alfa, reportarei pronto, ponto de espera, boa noite, Sérgio. 896. 3.000 pés, no 0,07, a pata estabilizada na Cifredão, no 0,18, tonazinha. Azul 4062, desça para 4.000 pés. Para 4.000 pés, azul 4062. Decola da 1-0, vento no 3-0 graus, com 9 nós. Decola da 1-0, boa noite, Sérgio. Azul 4062, reduz a velocidade para 2-6-0 nós. Mantendo 250, vai reduzir para 220, então, azul 4... Salvador, boa noite, novamente, tanto 3152. Se possível, pronto para a cópia Maceió. 3152, autorizado Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5546, coteja. Avisado, Maceió, nível 330, via pelo 58. Decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 208, transponder 5546, para o TAN 3152. Cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Vamos nós, então, nós vemos para você salvar a zona da presença, vai evitar uma formação à frente. Autorizado. Fala, dona, obrigado, boa noite, dona. Comandor, gol noite 05 para a série, 1300, no perfil da PUC. 805, contato radar, decolar, estou para o nível 370, perfil PUC. 370, perfil da PUC, gol noite 05. Oito, nove e meia, você está voando Duna? Está na prole Duna, vou nós também. Localizador 5099 da 90. Flete aproximação, chame 2895, bom pouso. Obrigado, boa noite. 896 da Gol, desça para 2000 pés, ajuste no 07, informe no curso do localizador. 3000 pés, no 07, pode chamar ilusado, não é que vocês vão usar, boa noite, amanhã. Embaixo travado, sinal no zero, passando externo, 5899, no web. 5899, livre pouso não no zero, ventuna 30 graus com o nono no NAS, altímetro no zero no 7. 17, livre pouso no zero, 5899. Pato 062, saturação para espaçamento, mantenha presente proa. Vai manter proa, Pato 062. 805, sul, mantém nível 330, vou exibar. Exibar subindo ao 370, gol no 8205. 330, restrito ao nível 330. 330, restrição para o gol no 805. Azul 4062, pode prosseguir na descida? Azul 4062, curva à direita para o 060, desça para 3 mil pés, informa o localizador. 3 mil, na proa 060, reportará no localizador Azul 4062. Reduza para 1809, 4062. Reduzindo Azul 4062. Estabilizado no X-ray down no zero, boa noite na mesa. No plano de aproximação, chame agora a 2-800-895, bom pouso. 2-800-895, obrigado, boa noite na mesa. 4062 da Azul, desça para 2000 pés. Informe no localizador. 2000, informará no localizador, Azul 4062. Boa noite, 05, passa nível 170. Chame agora o centro Recife, frequência 12545, alterno 2685. 2-9-6, cheque o trem, livre pouso na 1-0, ventou no 4-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 7. 0 no 7, autorizado pouso na 1-0, boa noite, 9-6. Zero 62 no localizador. Afirmativo, estabilizou, Azul 4062. Complete a aproximação, chame agora 2-800-895, bom pouso. 1895, obrigado. É. 5899, mantém posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Paciente, tem o mesmo visual, vai aguardar antes da Juliette, 5899. Boa noite, 1714, tá bom? Boa noite, 1714, prossiga. Autorização Aracaju 230. Saída prevista, Foca Transição Aracaju, aguarde cópia. Foca Aracaju, obrigado. Modulou? A3270, sua identificação, autorizado chegada a mar e desce inicialmente para o nível 050. Ajuste do altímetro no 097, vigilância radar. Torre Salvador, muitíssimo boa noite, Azul 4062. Noite, Azul 4062, vento 1-40 graus com 8-9, altímetro no 0-7, aguarde pista livre. Gente, na sua escuta para o pouso, baixado travado, Azul 4062. Santos, 3-1-5-2. próxima, 38 a bordo, 2 horas e 10, alterna Natal. Altimetro 38 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera, 31, 92. Solo 896, solo 22, livra direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. É, nessa frequência, Alfa vem reportando a Juliette, voo 1896. Azul 4062, livre pouso na 110, vento no 40 graus com 79, altímetro no 0 no 7. Gente, livre pouso na 110, azul 4062. Juliette 5899, após o Airbus da TAM, segue via Juliette, portão 110. Após o Airbus da TAM, Juliette para 10, 5899. Aracaju, aguarde, número 2 para a cópia. É, Matheus, Pouca Aracaju, ou no 904. Solos 24, livra direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, nessa azul 4062. 714, pronto para cópia. Na escuta para você. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5552, coteja. Então foi autorizado 230 Aracaju, Pouca, Aracaju, saída via Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda, 208 o controle, 5552 no transponder, 1714 a gol. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. 7. Tá 3152, está pronto, ponto espera da 10. Tá 3152, a linha decola da 10, vento no 50 graus com 9 knots. A linha decola da 10, está 3152. Táxi via Juliette, portão número 4. Juliette para o 04, gol 1896. Prossiga no 7 no 4. Puxa acionamento no 2. Gente, aguarde, temos aeronave ingressando para o setor, estimado 1 a 2 minutos. Maravilha. Autorizado a decolar, está 3152. Ah, afirmo, vento no 40 graus com 9 knots. Temos decolagem na 10, está 3152. 4062, táxi via Juliette, portão 1. Juliette pro 1, 4062. Decolado 228, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Da 3152. Fono 994, pronto para cópia? Pronto para cópia, voo 1994. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5562, coteja. Autorizado, Maceió, via 8, o nível é o 350. Saída é Puca, Caju, decola da 10, curva esquerda, controle 1208, transponder 562, gol 1994. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Reportará para pushback. Nível 050, da 3070. Pista para 2000 pés, estou time no 097, informe no curso localizador. 2097, estou lá no curso da 714, autorizado, chama para o táxi. Reporta para o táxi, 714. Os dois voam Aracaju. Obrigado, Aracaju, 3152. identificação, autorizado de chegada a mais, desço inicialmente para o nível 050, estou altímetro no 097 km. Ponte espera pronto, 714. Zero localizador? Localizador, tá 3170. Completa a aproximação, chame tour 3895, bom pouso. 395, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, o TAN 3170, passando sim para baixado e travado. Boa noite, TAN 3170, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 8 nós, altímetro no 017. Livre pouso no 017, no ajuste, o TAN 3170. Salvador, o gol 714, pronto, ponto espera, vamos dentro. 14, após a base da TAN na porta final, ali mantém 1 no 0. Após a base da TAN na final, ali mantém 1 no 0, gol 714.